Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Um podcast para Ações bizarras, queridos ouvintes. Aqui Alexandre Nerdmaster e este é o 67º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 67, inspirado nas notícias recentes da compra da Lucasfilm pela Disney, eu resolvi chamar alguns queridos amigos para falarmos as coisas bizarras que a Disney faz e fez e vive fazendo. E virá a fazer. E para estar aqui comigo nesta brincadeira, eu estou com meu quadrinhologista de estimação, Matheus HQ Menvale. E aí, Matheus? Olá, Alexandre. Olá, meus colegas. Vamos gravar mais. Esse aí vai ser divertidão, cara. Cheio de mitos e estranhos fatos. É, você sabe que você tá aqui principalmente pelas bizarrices dos quadrinhos da Disney, né? Que tem muita coisa bizarra lá, né? Pode crer. E a Disney tem uma produção de quadrinhos gigante, cara. Só que no Brasil acho que são 6 ou 7 títulos diferentes, não são? Por aí, por sim. Já foi muito mais. Já teve títulos exclusivos que eram feitos aqui no Brasil, só saíam aqui, que com certeza eram muito estranhos também. Ainda tem, o Zé Carioca ainda sai, não? Ainda tem. Ah, vai. Então tá. Bom, e além disso, eu trouxe queridos convidados do podcast Luigi Talk Show, eu trouxe ele, o segundo player mais querido da podosfera, Luigi Show! Tudo bem? Luke, eu sou seu pai! Que merda. E aí, gente, beleza? Deixa eu só entender, isso foi uma tentativa de imitar o Guilherme Briggs? Não, tentar o Mickey mesmo. Tudo bem que o Guilherme Briggs faz o Mickey também, mas tem o Mickey, não o Guilherme Briggs, mas talvez... Ele me lembrou o Mickey do South Park. Também. Tudo bem. Cara, nossa. Eu vou contar depois uma história que eu tenho com o Mickey, cara, que eu realmente odeio esse bicho. Eita. E aí, Luidinho, como é que está o talk show? Parado, né? Culpa dos cyberterroristas que estão querendo acabar com o podcast, né? Exato. Não, são histórias, está tudo... Estamos consertando, trabalhando para voltar... Em breve, até o começo do ano que vem, eu acho que provavelmente o Luigi Talk Show e podcast, né, já estarão de volta e nativa mesmo. Mas, fala esse negócio de Théo. Podcast! Você imita muito bem Mickey e eu imito muito bem o Fat Frog. Tá certo. Então fica com esse podcast com você. Tá certo. E outra coisa. Diga. Eu só queria ver se a gente vai discutir mesmo o fato do Disney, do Walt Disney estar congelado lá na Disney, né? Vocês sabem que tá lá, né? É o maior mito da história da Disney, é o fato da cabeça do Disney estar congelada na Disneylândia, no melhor estilo Futurama. E além do Luigi, eu trouxe aqui também, lá do Mundo Freak, porque afinal de contas é pra falar de bizarrice, ninguém melhor do que o Mundo Freak pra falar disso, minha querida amiga Madame Dona Ira Craft. Olá, Dona Ira. Olá, pela primeira vez, até que enfim eu cheguei aqui nesse podcast, vou ficar famosa. Uhul, se depender do Paranésia pra ficar famosa, tá lascada. Ah, E aqui a gente já pode contar até como bastidor, a dona Ira Croft, na verdade, devia ter participado antes, quando eu fiz com o Mundo de Beakman. Ela ficou muito puta, inclusive, por não ter participado do Mundo de Beakman. Mas ela não estava disponível no momento. Há muitos episódios que eu estou tentando participar desse podcast para que as pessoas venham me conhecer nesse mundo nerd aqui do Panerdia. Falando nisso, como é que as pessoas vão te conhecer, meu bebê? Qual é o endereço do Mundo Freak? Vocês vão me encontrar lá no Mundo Freak, no www.mundofreak.com.br. E de quebra, vocês podem dar uma passadinha lá no Pussycast e me ouvir mais uma vez. Se gostarem de mim. Se não... Se não... Ouçam também. Muito bem, muito bem. Aquela estilo ouve, senão vocês vão se arrepender, né? Muito bem. E para completar este quadro de maravilhosos convidados, eu trouxe não uma, mas sim duas das deusas da Ilha Temíscera. E estamos, inclusive, até o momento discutindo se eu vou chamá-las pelo nome de deusas ou pelos seus nomes verdadeiros. Sabe o que mais? Eu vou acabar com essa mácula logo de uma vez. Eu trouxe aqui Bárbara Góes, a Artemis da Ilha Temíscera. E aí, Bárbara? Oi, pessoal do Paranerdia. Tô por aqui, né? Sinceramente, Artemis, agora eu já posso falar isso? Você é a segunda voz que eu mais gosto do Temíscera. Quem é a primeira? A Francisca. Quer ver? Afrodite, a Fro era uma... Vocês mesmo viviam falando isso, a Fro é uma gracinha. É. Só armadilhas, hein? E eu adorava. De vez em quando chegava elogio, porque a voz é Fro. Vocês mesmo falavam isso, então eu não tenho, eu não preciso me sentir envergonhado de dizer que a voz da Afrodite. Estreando aqui no Paranerdia também, temos uma das novas deusas da Ilha Temíscera, que é a Madame Dona Flávia, também conhecida como Selene. E aí, Flavinha? Olá, Luiz Macho, pessoal. Prazer estar por aqui, estreando no Temíscera praticamente agora, e agora já um convite desse, eu tô me sentindo muito importante. Isso aqui vai ficar, inclusive, agora, pode ficar com o bastidor, mas de repente eu deixo no cast mesmo. A Madame Dona Bárbara tá me insistindo nessa chamada das deusas há muito tempo, mas ela também me exigiu que o convite no Paranerdia só fosse depois que vocês estreassem no Temíscera. Verdade. É mesmo. Pegar mal, 2 anos quase fazendo 3 e a gente não sair ainda. Pois é. Falando nisso, ó Bárbara, ó Artemis, sim, ó minha deusa, onde sim, esse povo mortal e inculto lhe encontrará, meu bem? Pois é, se você ainda não ouviu falar de nós, né, as deusas de Temíscera, você pode ir lá no www.ilhatemíscera.com. Deve estar aí no post, porque com certeza vai ser muito difícil escrever. Com certeza. O Matheus é que sabe que todo mundo erra a escrita de Ilha Temíscera, né, Matheus? Ah, com certeza. Nem sei se eu acerto. Pois é, eu já ia dizer que a paz até do nosso também tá errado, né? Não, de vocês tá certinho. Eu acho que é assim, não tenho certeza. É exatamente assim, Matheus. É assim. MYSCIRA.com IlhaTemíscera.com. Muito pois bem, voltamos daqui a pouquinho para este papo super descontraído sobre as bizarrices da Disney depois dos recadinhos. Vamos lá. Recados. Muito bem, recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes, lembre-se sempre que este podcast faz parte do site paranerdia.com.br. Acesse lá e verifique os outros posts além do podcast propriamente dito. Temos também o Parolando e o Cuidado com a Grama Alta. É sempre muito bom lembrar disso. Outro recado, o e-mail do Paranerdia é o paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter do Paranerdia é o @paranerdia e a página do Facebook é fb.com/paranerdia. Acessem todas essas redes sociais e divirta-se com tudo o que acontece nelas a respeito do Paranerdia. Muito bem, recados dados, não temos mais nada de especial para falar hoje, então vamos logo ao cast propriamente dito, que está sensacional. Vamos lá. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. De volta! Bom, queridos, eu trouxe aqui para a presença de vocês uma pequenina pauta, que na verdade era mais uma pequenina coleção de coisas bizarras que eu encontrei sobre a Disney nas interwebs da vida. E eu quero propor aqui para vocês o seguinte. Seu Luigi, ai, me diga lá uma coisa, por que o Pato Donald tem vergonha de ficar pelado? Cara, você quer que eu comece a criar mesmo conspiração? Pode, manda brasa. Não conspiração nada, mas assim, a minha ideia mais ou menos é que assim, ele usa camiseta, mas ele não usa calça, né? Essa é a questão. Talvez, vocês percebem que uma parte da camiseta dele é cobre, vai até mais embaixo. E quando ele usa a toalha, a toalha vai um pouco mais em cima. Então quer dizer que o pinto dele fica nesse meio termo. Entendeu? Meio termo onde? Na barriga? Não. É, por aí, entendeu? Pra quem não tá entendendo, o Pato Donald, tanto nos quadrinhos quanto nos desenhos animados, ele usa aquela famosa roupinha de marinheiro dele, né? Mas para, é só a camisa. Para, Alexandre. Oi. Para. Você fala. Vai explicar pras pessoas como é o Pato Donald? Não vou explicar como é o Pato Donald. Se a pessoa não sabe como é o Pato Donald, ela se mata, cara. Não, meu amor, eu não vou explicar como é o Pato Donald, só a parte bizarra. Porque todo mundo já viu cenas do Pato Donald tomando banho, e logo após ele tomar banho, ele sai com a toalha amarrada na cintura, como todo mortal normal. Eu não sei como é que as deusas se banham, e não me convém perguntar também isso, afinal. Mas como que o Pato Donald sai da banheira após tomar seu banho? A toalha está amarrada onde, Matheus? Ah, na parte de baixo. Aí eu pergunto, por quê? Boa pergunta. Se ele já anda o dia todo com a camisa e a parte de baixo solta, pra que na hora de sair do banho ele cobre a parte de baixo? Eu poderia dizer que é porque as penas dele estão molhadas, e como elas estão molhadas, elas estão naquele estado relaxado e as coisas aparecem mais, né? Só que isso não seria verdade, porque os patos têm as penas oleosas, eles têm uma glândula perto da cauda, onde eles ficam passando o bico e depois esfregando nas penas pra elas ficarem oleosas, pra elas ficarem à prova d'água. Então isso não seria verdade. Baixo, caraca. Aí entra uma segunda pergunta filosófica, então. Se as penas dele são a prova d'água, pra que ele toma banho? Boa pergunta. Outro personagem que é bem parecido com ele, que não é da Disney, é o Gaguinho, né? Que ele também só usa o coletinho e a parte de baixo que, foda-se, é pelado também. Mas uma coisa engraçada no Gaguinho, que tem esse novo show dos Looney Tunes. Mas então, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Mais por causa dos rapazes que estão aqui. Quando vocês estão na casa de vocês, na intimidade de vocês, no banheiro de vocês, onde não tem ninguém vendo, vocês saem com a toalha amarrada na cintura, por quê? Sendo que não tem ninguém vendo. Quem disse que eu saio com a toalha amarrada na cintura? Quando eu estou sozinho em casa, eu não saio de toalha do banheiro. Exatamente. Mas se você tem uma toalha, o que você vai fazer? Ou você carrega na mão, ou você põe na cintura. Quem é que gosta de carregar a toalha na mão aqui? Eu amarro na cabeça pra enxugar meus longos cabelos. A longa cabeleira de Lex Luthor que o Matheus tem. Não, é assim, se for pra levar num sentido mais funcional da toalha, geralmente a pessoa se seca, mas principalmente aqui em Rondônia, que é um calor infernal. E você não quer ficar seco de verdade, você quer que a água continue em cima de você pra poder ficar refrescado por mais tempo, sei lá, parar na frente do ventilador, qualquer coisa, né? Pois é. Mas, quando você faz isso, você se mantém molhado, ou pelo menos úmido, a água cai e você molha o resto da casa. A não ser que você tenha uma toalha enrolada em volta da cintura, que não permita que a água passe por baixo da perna. Pelo menos a perna se mantém seca, mas o peitoral, a cabeça, o cabelo, tudo se mantém mais molhado, mas daí só desce e para na toalha. Você não molha o resto da casa. Nesse sentido, poderia se explicar o fato do Pato Donald usar toalha ao sair do banho. Perfeito. Olha só, uma coisa pra Flávia, que sobre o Gaguinho, o novo show dos Looney Tunes, eles fizeram inclusive um episódio muito engraçado que o Gaguinho toda hora, um policial falava, você tá pelado? Vai botar uma calça, seu safado, senão eu vou te prender pra tentar do pudor. E o que é engraçado é que o Pernalonga e o Patolino andam completamente nus o tempo todo. É lógico. Ele, diferente do Mickey e do Pato Donald, onde eles usam peças de roupa, o Pernalonga e o Patolino estão peladões o tempo inteiro. Não, mas eles apertaram o botão do fogo se faz tempo, né? Não, mas me corrijam. O Pernalonga, olha só, meu bem, desculpa, isso está errado. O Pernalonga não apertou o botão do foda-se. O Pernalonga é o botão do foda-se. Ele inventou o botão do foda-se. Que há, velhinho? O Pernalonga é a personificação do botão do foda-se. Pernalonga é o master troll ancestral, cara. Ele só perde pro pica-pau. Ah, tá empate. Não, é empate. E olha lá, porque a ironia dele não tem pra ninguém. É, tá certo. Bom, voltando pra Disney. Ira, de onde é que saem tantos sobrinhos? Ou então perguntaria, como é que nascem os patos da Disney? Bem, na verdade, se for pra gente contar como a pata, como a galinha tem, nem ela tem controle dos ovos e do que vai nascer ali. Até que eu acho que três... são poucos considerados o quanto a natureza poderia lançar sobrinhos para esse Pato Donald. Uma coisa engraçada sobre a história dos sobrinhos do Pato Donald, a primeira história em que apareceram os sobrinhos, a primeira cena desse desenho é uma carta da irmã do Donald, irmã essa que nunca apareceu na vida. Mas tem nome. É, qual o nome da irmã do Donald? Della Duck. Della Duck. Aí o que que acontece? A Della, ela... Della com dois L's ainda por cima, que é uma Della chique, entendeu? A Della, ela pede ao Donald que cuide dos sobrinhos. Isso foi em 1900 e Guaraná de Rolha. E até hoje ela não foi buscar os filhos. Deu um perdido nele, né? Nossa. Ou seja, tá? eu creio que ela deve ser uma pessoa assim que está fugindo do fisco, por exemplo. Ou dos filhos, né? Ela fez alguma fraude, sei lá, Paulo Maluf style, e aí ela resolveu fugir e largar as crianças lá, cara. Uma coisa engraçada sobre essa história de sobrinhos, isso é um fato que eu acho que pouca gente sabe, até o Mickey tem sobrinhos. Tem um ratinho e uma ratinha que são, não sei se é são... É o Jerry. Não sei se é o Jerry. O Mickey. O Pato Donald. Não, o Pato Donald não. Ah, o Pica-Pau tem sobrinhos também. Tem, mas no caso dos sobrinhos do Pica-Pau, E nada, ninguém não me convence que o Toquita e a Lasquita são filhos dele, não são sobrinhos. Esse negócio é, me chama de tio pica-pau na frente dos outros, tá? Não, não fala que vocês são meus filhos. Falando em filhos... Sim. Quem foi? Olha que coisa, como é que é uma coisa, vamos dizer, que faz sentido no final das contas. Pelo menos até o momento, quem é o único personagem da Disney que tem filho? O Pateta. Porque o cara tem que ser pateta hoje em dia pra ter filho, né? Obrigado. Então, pra assumir, né? Não, o Pateta tem filho, e quando você. E sabe aquele desenho mais novo do Pateta que passava nos anos 90? É, o Goof Troop, né? O Goof Troop, né? Você descobre que o Pateta não tem apenas filho, como ele é viúvo. Isso! E o pior de tudo é que o Bafo de Onça também tem filho. Ô, Nerdmaster, deixa eu perguntar uma coisa. Ah. Que você falou do Pateta ser pateta por ter filho foi uma indireta, foi? Não. Tanchinho. Eu também sou pai Pateta. Ah, é verdade. Dois patetas, tá bom. Não, seu bafo. Você é o pateta, eu sou o bafo nessa conversa. É, até apesar todo mundo sai ferrado. Não, apesar de que eu sou melhor pai do que o Bafo de Onça. Fala sério, não. O João Bafo de Onça de pai é um dos piores pais que eu já vi num desenho animado na minha vida. Acho que ele só perde pro Homer Simpson numa categoria pior pai do desenho animado. Cara... Ou então pro Peter Griffin. Ah, não, mas o Peter Griffin de vez em quando acerta. De vez em quando. Eu queria saber, e se o tio Patinhas for o pai do Pato Donald, mas falar que é tio só pra dificultar na hora de passar a herança? Cara, isso... Caralho. O Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Nos quadrinhos, a família dos patos é uma zona. Cara, porque tem a vovó... Tem a vovó Donalda, que ninguém sabe se ela é mãe do tio Patinhas ou irmã do tio Patinhas. Ela é a avó do Pato Donald. Ela é a avó do Pato Donald. É, isso com certeza. Ah, peraí, se ela é a avó do Pato Donald, o Pato Donald é sobrinho do tio Patinhas, o tio Patinhas provavelmente, então, é filho dessa da avó essa aí. Aí existe uma árvore genealógica da família do Pato Donald, mas é muito difícil de realmente saber quem é quem ali, cara. Porque, primeiro, é muita gente. Segundo, são muitas gerações. E terceiro, é tudo sobrinho ou neto. Tipo ou assim, primo. Ou primo. Não tem pai e mãe, tá entendendo? Uma coisa que, por exemplo, causa confusão pra caramba nessa história da vovó Donalda com o tio Patinhas é que o tio Patinhas, em algumas, vamos dizer, enciclopédias Disney e tal e coisa, ele não é dito como tio do Donald, sim como tio-avô do Donald. Por isso que ele tem aquela aparência de velho mesmo, aquela aparência de Uncle Scrooge mesmo, né? De Scrooge, do velho, né? Velho Rabugento, sei lá, eu não lembro o nome do conto agora. Filho de Natal. Isso. Aí o que que acontece? Se o tio Patinhas é o tio avô, então ele é irmão da vovó Donalda. O que acontece? Cadê o pai do Pato Donald? De cadê o... São todos filhos de chocadeira. São patos, vieram novos. Pronto. Não, isso coloca um novo sentido pra expressão filho de chocadeira, né? Segundo a árvore genealógica que eu achei aqui, que eu passei pra vocês, parece que o pai dele é o Pato Quackmore. E a mãe é a Hortência, que é irmã do tipo Patinhas, e também irmã da Matilda, que são filhos da... A árvore é gigante, dá uma olhada aí. Esse Quackmore Duck, ele é o irmão do tio Patinhas? Não, pior não, que não. Ele não, é cunhado do tio Patinhas. Isso, é cunhado do tio Patinhas. E olha o que eu acabei de descobrir, cara, que bizarro. O tio Patinhas e a vovó Donalda não tem parentesco. Meu Deus. Porque a parte da família do tio Patinhas é da Hortense McDuck, que seria a mãe do Pato Donald, enquanto que a parte da vovó Donalda é do Quackmore Duck, que é o pai do Pato Donald, ou seja, que zona! A zona do cacete. Eu tenho só uma dúvida. O nome de Tio Patinhas é Patinhas? Era pra ser Patinhos, né? Não, o Patinhas, vamos dizer, a tradução do Patinhas pro português é uma coisa bizarra que ninguém sabe de onde veio. Mas o nome em inglês dele é Scrooge McDuck, que seria do Uncle Scrooge, né? Do adorável avarento. E McDuck porque ele é escocês. Gente, que tradução mais bizarra. Patinhas. É, você faz ideia, Matheus, por que botaram o nome dele de Patinhas aqui no Brasil? Olha, tenho certeza que tem uma história. Eu só não sei qual é. Tá certo. Aliás, caraca, eu não conheço metade desse povo dessa árvore genealógica. Eu fico num terço. Legal é o nome do pai dos meninos, né? Dos três sobrinhos, é Duck. É Duck. É desconhecido. Por ponto de interrogação, né? Foi algum fato. ou alguns, né? Não sabe a procedência da mãe, né? Não, a mãe tá ali, a dela Duck, ó, no sacaneio. Não, sim, a procedência da mãe. Os três são irmãos do mesmo pai. Ah, pelo que diz a árvore. Ah, não, eles são gêmeos. Trigêmeos, pô. Ah, tá. Bom, então tá. Como é que tu consegue ter trigêmeos de mães diferentes? Não sei qual é a dos patos. Vai que a genealogia, vai que a bagunça é diferente, sei lá, né? Tá. Eu tô aqui pra criar confusão, não tô pra responder as perguntas. Calma. Link pra essa árvore genealógica da família do Pato Donald. Se você quiser se aventurar, tentar descobrir, vai estar aqui nos links relacionados desse episódio. Vamos lá, vamos seguir viagem. Bárbara, Artemis, sim, meu amor. Patos podem comer aves? Não, porque eles não têm dentes? Oi! Mas e a dentadura? Quem usa dentadura? Ah, vai que eles usam, sei lá, no monstro da Disney, já que tudo é possível. Então me explica como é que nos vários desenhos de Natal, Ano Novo e outras coisas, o Pato Donald come peru. Dentadura! A gente tem que falar a respeito das prioridades da cultura americana, né? A gente sabe que nos desenhos da Disney, nos desenhos da Hanna-Barbera, do Flintstones e tal, não existia filho natural e o lugar tava entupido de sobrinho e essas coisas, porque os americanos têm pavor de falar de sexo com os filhos. Não, isso é mentira, porque Fred Flintstone tem a Pedrita. Mas ela é adotada, não é? Não, a Pedrita é natural. O Bambam é que é adotado. Mas eles dormiam em camas separadas, não dormiam? Quem dormia em cama separada? O Fred ronca Flintstone do lado da Vilma. Fred Flintstone e a Vilma, eles dormiam em camas separadas. Pode ter certeza. Em alguns episódios, sim. Mas em outros episódios, era cama de casal e a Vilma enchendo o saco porque o Fred ronca. É, mas continuando, os americanos têm medo de falar de sexo. E principalmente pra criança. Por isso que acontecia esse monte essa sobrinhada toda que tinha na Disney, né? Mas agora, botar os Flintstones pra vender cigarro, pra vender bebida, isso eles não tinham, né? Canibalismo, violência. Agora, se eu fosse um pato falante, né? Possuísse um amigo papagaio brasileiro, tivesse um outro amigo cientista pardal, eu acho que eu ficaria muito desconfortável de comer peru assado no Natal. Cara, eu pelo contrário, já é uma bagunça tão grande que eu já tô na merda mesmo, então foda-se, eu vou comer peru, vou comer. Passa pra dentro, né? É, essa não, o pessoal vai comer junto, o pessoal olha um pro outro assim e fala, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem, então pronto, tá comendo. Aliás, é outra bizarrice no reino da cumilança, né, no reino culinário, é como é que o pato Donald come espiga de milho, fazendo aqueles famosos tec tec tec tec tec tec tec tec tec tec. Aliás, como é que ele come qualquer coisa sem ter dente? Já é uma grande pergunta, né? É uma pergunta sensacional. Como é que ele mastiga? Eu sei, ele tem gengivas fortes. Ele bica as coisas, né? Ele não morde, ele pica as coisas. Eu já respondi. Flávia, vamos com nós. Vamos lá. É, relacionamentos amorosos entre espécies funcionam? Ah, é difícil. Falou em relacionamento, né? É mais difícil mesmo. Não, por que que eu digo isso? Tem Donald e Margarida, dois patos. Certo. Beleza? Beleza. Mickey beleza. E Minnie, dois ratinhos. Beleza? Beleza. Aí começa a bagunça. Um cachorro conhece uma vaca que era amor de um cavalo. Um cachorro conhece uma vaca. Isso parece samba enredo, cara. É, né? Parece enredo pra filme de zoofilia, né? Um cachorro conhece uma vaca que era apaixonada por um cavalo. Pra quem não tá entendendo, eu tô falando do Pateta, da Clarabella e do Horácio. E a história era essa: o Pateta é apaixonado pela Clarabella e a Clarabella é apaixonada pelo Horácio, que é um antigo personagem da Disney, cavalo, pra quem não lembra. Ah, eu lembro, ele vivia na fazenda da vovó Donalda. Sim, ele vivia na fazenda da vovó Donalda. Aí o que que acontece? Mas como é que pode isso? O que que vai acontecer se um cachorro... Será que Clarabella é a mãe do Max? Do Max. Vai ter uma vaca cheiradora. Se bem que eu acho que dá muito certo, cara. Qualquer pessoa com Pateta dá certo, porque ele é um amor, né? Então... Não, eu inclusive tenho essa teoria da conspiração de que sim, a Clarabella é a mãe do Max. Porque depois que saiu o Groove Troop, nunca mais a Clarabella apareceu em desenho. Porque ela morreu, cara. Porque ela morreu, e aí Pateta é viúvo. Morreu no parto, porque uma vaca dá a luz a um cachorro. Isso é uma coisa tão antinatural, cara, que ela foi então, castigo divino. Sinal da apocalipse. Olha só, antinatural eu concordo, mas seria muito mais difícil se uma cadela desse luz a um bezerro. Falou e disse, né, macho? Seria muito mais doloroso também, né? Sinal do apocalipse, cara. Mas então é melhor você ter uma mãe vaca do que uma mãe cadela? Olha, nesse caso eu acho que não tem melhor situação, filha. Os dois casos são Falando em personagens que sumiram, tinha uma amiga da Clarabella que era uma galinha, que eu não faço a menor ideia de qual era o nome, que a galinha só falava cacarejando, vocês lembram? Ela era, tinha um desenho antigo do Mickey, que era Mickey, revista de variedades do Mickey, que aparecia essa galinha cantando, fazendo como se fosse uma ópera de cacarejos. Ah, eu lembro disso aí, mas faz tanto tempo. Também, eu nunca mais vi onde é que estava esta galinha. Deve ter sido servida num almoço de domingo do Pato Dom. O nome dela é Clara Duck. Clara Duck? Clara Duck, ela era cantora mesmo. Mas ela não era uma galinha? Caramba, eu me lembro. Uma galinha cantora. Uma galinha cantora. Como é que ela pode ser Duck se ela é uma galinha? Não, é Cluck. Não é? É Cluck, não é Duck. É Clara. Ah, Cluck. Pode crer, é verdade. E aqui no Brasil virou outro nome, né? Ah, é, porque Clara já tinha Clara Bela, não podia ter outra Clara, né? Pra que ter duas Claras, né? Não faria sentido nenhum. Aí, o que é que mandaram aqui agora? E aí eu passei um link pra você. O Flins, o Fred e a Vilma, eles dormiam no mesmo quarto juntos, mas porém em cama separada. Ah, a Pedrita nasceu. O diabo não atentar. Qualquer jeito a Pedrita nasceu, então não adianta reclamar. A Pedrita nasceu e é filha da Vilma, porque a Vilma, inclusive, apareceu em vários episódios. É filha da Vilma. Se é filha do Fred, ninguém sabe. Podre. Não, hein? Podre, muito podre, Matheus. Horrível. Eu vou destruir a infância de muita gente nesse podcast. Ah, não, a gente já tá destruindo muita gente. A gente já disse que o Pateta matou a Clarabella. Não que ele matou, mas ela com certeza está morta. E alguém ela abandonou. Ela pode ter abandonado. Muito bem, seu Matheus, seu destruidor de infâncias dos outros. O cachorro pode ser o melhor amigo de um rato? Não, no caso do Mickey, ele tem dois melhores amigos e todos os dois são cachorros, né? Que é o Pluto e o Pateta. Só que um fala e o outro não, né? É aí é que tá justamente a bizarrice. Se os dois são melhores amigos do Mickey, por que que um fala e anda de duas pernas e o outro não fala e anda de quatro patas? Ah, isso pra mim é completamente aleatório, né, cara? O Pluto não foi pra escola. O Pluto não foi pra escola, não foi adestrado, né? Agora, eu acho que o Pluto é mais inteligente que o Pateta. E quem não? Quem não? Que só finge ser um cachorro. Aliás, esse tipo de discussão, esse tipo de discussão é tão antiga, cara, que isso já figurou em vários filmes de pessoas discutindo porque o Pluto é um cachorro aparentemente normal, cachorro, enquanto que o Pateta é antropomorfizado, né? Já sei, tipo Phineas e Ferb, gente, sabe Phineas o ornitorrinco? Não, é porque é o seguinte, o Pluto sabe que se ele continuar mantendo daquele jeito, ele vai ter comida de graça, casa de graça e o resto de graça, ele não vai precisar trabalhar nem fazer nada, o Pateta não, se fode. O Pluto é o agente P original. Você é muito malandro, se for assim. É, olha aí. Olha que a gente acabou de descobrir. O Pluto é o agente P antecessor do Perolitorrinco. Exato, olha só, caraca. O esperto da história é o Pluto. Não, o esperto da história é o Pluto, claro, com certeza. Não, não burro precisa trabalhar. Não é, burro somos isso. Nós que trabalhamos e fazemos podcast. Oh, já caiu pra mim. Pluto, caiu... Pluto é o verdadeiro filho da Pluta, hein? Puta que pariu essa. É bom. Se eu não tiver muito errado, e eu provavelmente estou, eu acho que naquele O Balconista do Kevin Smith tem uma conversa dessas de por que, que o Pluto não fala e o Pateta fala. No Balconista eu acho que tem essa conversa. Eu acho que em Donnie Darko tem essa conversa também. Não, no Donnie Darko tem, no Donnie Darko tem, com certeza. Donnie não sei Darko o que, tá... que essa conversa tá fazendo no Donnie Darko. Aliás, eu não sei por que existe o filme Donnie Darko, mas tudo bem. Donnie Darko existe pra confundir as pessoas, cara. É... Mas a melhor conversa que tem no Donnie Darko é sobre o sexo dos Smurfs. É, essa conversa ia ter até no Cães de Aluguel, mas eles acharam o assunto da Madonna mais interessante. Ah, muito mais. Agora, querido... Não, assim, pera, antes de voltar, só tentar dar uma explicação real só quanto a isso, da questão do cachorro e rato, melhores amigos, dá pra gente pensar um pouco na questão do Tom e Jerry, né, levando por aquele lado, que você vê que o cachorro nunca ataca o rato, sempre ataca o gato, que é essa questão de... Entendi. A alimentar falsificada. De acordo com, vamos dizer, a física, a biologia dos quadrinhos, cães atacam gatos que atacam ratos. E de certa maneira, os ratos e os cães se ajudam. Exatamente. Isso que é uma tremenda mentira, porque o meu cachorro já matou um rato aqui em casa. Então isso... Não, e também no desenho, ele falou de Tom e Jerry. Não sei se vocês lembram que de vez em quando tinha um bulldog na casa de Tom e Jerry. Exato. E o cachorro ajudava o rato. É. Exato. Não, mas já teve... Cara, essa história do cachorro do Tom e Jerry, que é o Spike, né? Tem várias versões. Tem versões que o Spike ataca os dois se unem contra o Spike. Tem versões que o Spike ajuda o Jerry contra o Tom. Tem versão que o Tom ataca o Jerry e o Spike ataca o Tom e o Jerry ataca o Spike. Entendeu? Tem uma... Cada um por si, cara. Tá nesse desenho, mas o Spike ele é o único que age como um cachorro normal. Nem o Tom, nem o Jerry, os gatos são gatos e gatos anais. Não, mas o Spike também não é um cachorro normal, porque, aliás, o Spike é um dos poucos personagens do desenho do Tom e Jerry que fala. É verdade. É. Pelo menos nos desenhos que eu gosto do Tom e Jerry, o Tom e Jerry não falam. Eu não reconheço desenhos em que o Tom e Jerry... É. O sobrinho do Jerry fala, mas o Jerry não. É, o sobrinho... Olha, outro sobrinho. O pai. É. O sobrinho do Tom e Jerry. O primo do Jerry fala também. Isso. Tem aquele tio Pecos. Fala então. Vocês lembram do tio Pecos, que era um tio texano que cantava e era chato pra caramba? Cara, pelo amor de Deus. Bom, a verdade é que eu acho que o Walt Disney, ele não gostava de gato. Não, a maior prova disso, Matheus, é que quem é o inimigo do Mickey? A João Bafo de Onça? Que é um gato. Não, e tipo, todos o gato nos desenhos da Disney, geralmente eles têm papéis assim de ou eles são trapaceiros, ou eles são vilões, ou eles são misteriosos e com garras afiadas e dentes afiados, cara. Não, por exemplo, o Lúcifer da Cinderela, que era o gatinho de estimação da madrasta, né? Então, porra, tudo quanto é gato é bandido no desenho. Cara, é muito de... Acho que o único desenho da Disney que o gato não é o bandido é o Oliver e sua turma. Mas isso foi depois que o Disney morreu. É, com certeza. Os aristogatas, Oliver e sua turma, isso foi depois que o Disney morreu. Exato. Enquanto o Disney esteve vivo, o papel de gato nos filmes dele, o gato nunca era principal. E quando e nas participações que fazia, ele sempre era mau ou trapaceiro. Sim, fato. Fato, concordo plenamente. Bernardo e Bianca estão aí que não deixam mentir. Muito bem. Bom, uma perguntinha que eu mesmo criei para essa bizarrice, porque sim, as outras eu copiei da internet. Vocês conhecem o desenho A Princesa e o Sapo? Esse é aquele último, né? É um dos últimos. Aliás, é o último. Não, eu não assisti esse. É o último em desenho tradicional, antes do Enrolados. Esse pra mim é igual a música. Nunca vi, só ouço falar. Nunca vi, só ouço falar, né? Muito bem. Eu também não assisti esse aí. Não sei. Bárbara, sei do que se conhece trata. O desenho do Princesa e o Sapo? Deve ser sobre uma princesa e um eu sapo. Eu não assisti, mas. É da Princesa Afrodescendente. É da Princesa Afrodescendente. Aliás, não é a primeira. Que a Jasmine também é afrodescendente, apesar deles... Jasmine é árabe. E árabe, por acaso, é indígena? Que eu saiba, os árabes são mouros e os mouros pertencem à raça negra. Desculpe se você não gosta. Mas os árabes são... Se você levar em consideração a evolução humana, todo mundo é afrodescendente. Ah, também. 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, sigam minha linha de raciocínio, crianças. No filme A Princesa e o Sapo, a protagonista é chamada de Tiana, por todo mundo. T-I-A-N-A, Tiana, tá? Mas na minha opinião, na verdade, ela se chama Sebastiana. Sigam meu raciocínio. Tiana tem uma amiga rica e fútil que ela chama de Lotte no desenho, mas que na verdade ela se chama Charlotte. Se a gente parar pra raciocinar em cima disso, se a Charlotte é a Lotte, o que é a Tiana? É a Chartiana. Não. Tiana. É só você parar pra pensar que ela é, em primeiro lugar, negra. Eu imagino que a história não se passa em Nova Orleans. Sim. Então ela é crioule. É crioule. E Sebastiana é um nome crioule. Ah, faz sentido até. É, meu querido. Tá vendo? Nerd mais de vez em quando pensa em algumas coisas estranhas. Antes de mais, deixa eu deixar claro que essa bizarrice é invenção minha, tá? Não tem nenhum texto na internet falando essa história da Sebastiana. Isso fui eu que, na minha santa imaginação insana, inventei de que a Tiana deveria ser Sebastiana. Mas se você parar pra pensar, faz sentido. Não, faz. Mas assim, eu vou continuar chamando ela sempre como a Princesa do Sapo. A Princesa do Sapo. Tá certo. Então, o Luigi falando isso, eu pensei a mesma coisa. Eu assisti o desenho várias vezes. Eu até hoje nunca chamava ela de Tiana, pra mim é a Princesa do Sapo. Depois que a princesa. Não, depois que a Princesa Leia virou Princesa Disney também, aí já virou bagunça mesmo. Deixa pra lá, não tem problema não. Ah, meu Deus, essa história aí da Star Wars e a Disney vai render. Ai, já tá rendendo, meu filho. Já tá rendendo muito. Tô ouvindo uns boatos aí da Disney, cara, que eles estão comprando tudo, meu irmão. Eles podem vir aqui comprar minha alma, eu vendo, na boa. Eu já falei, ó, eu vou deixar isso claro, eu já falei isso no Frango Fino 43, por favor, acessem aqui o link no Paranerd, já tá muito bom, é um excelente programa. E eu vou falar de novo, Walt Disney, meu querido, pode vir comprar o Paranerd, que tá à venda. Eu vendo baratinho. Qualquer meio bilhão tá valendo, tá? Vocês já ouviram falar das famosas cenas de sexo nos desenhos da Disney? Sim. Sim, mulheres nuas em locais impróprios. Cara, já vi. Tem muito, mas muito... Monumento de pênis. Muitos mitos. dos desenhos da Disney conta essa história. Como se fala por aí, né? Muitos desocupados, ou quero dizer, pesquisadores ávidos por easter eggs, juram que existem diversos filmes animados da Disney um frame, cenas ou momentos de alguma coisa de cunho de sexual. Existem algumas que são verdades, outras que não. Bernardo e Bianca é verdade? Bernardo e Bianca é verdade. Por mais bizarro que pareça, isso é real. Vocês já viram a mulher de topless numa das janelas de Bernardo e Bianca? Eu só vi em foto, né, na internet, depois que eu fiquei sabendo da história. Mas essa história é verdadeira. O cara lá da produção realmente colocou essas fotos. A única versão de home video que dá pra ver esse frame da mulher de topless é a versão de VHS que saiu pela Disney na década de 90. Em todas as versões de DVD, eu já fiz o teste. Sim, eu sou desocupado. Eu já pausei frame por frame na cena que deveria aparecer e a janela tá pintada. Cara, tem RedTube pra isso, tem outras coisas mais fáceis pra você ver, não precisa ficar procurando. Mas eu ouvi falar que eles mandaram tirar do ar e mandaram ajeitar. Não, mas quando eles refizeram pro DVD, eles remasterizaram, e é lógico que essa história já tinha vazado, né, na época de fazer o DVD, então eles tiraram, isso é óbvio. Eles sempre fazem isso, né? Pelo que eu ouvi dizer, aquela história das letras formando a palavra sexo no Rei Leão, aquilo não é proposital, aquilo é uma pareidolia, não, né? Mas mesmo assim eles mandaram retirar. Não é uma pareidolia, não é um você enxerga o que você quiser. Na verdade, aquilo nem é a palavra sexo. Aquilo ali é a sigla SFX, Sound Effects. Mas o F é meio parecido com um E, não é? Aí a pessoa enxerga. Você enxerga o que ela quiser. Um E ali fácil. Aí a pessoa enxerga o que ela quiser. Mas aquilo ali foi um easter egg da galera dos efeitos especiais de som que pediram pra colocar um frame em que aparecesse as letras SFX. Entendeu? Um dos desenhos que mais tem esses mitos de coisas sexuais é o desenho da Pequena Sereia, né, Ira? É, também a gente ouviu falar e a Flávia acabou de mandar o vídeo. Eu não sei se é verdade, vou ser bem sincera, gente. Eu já vi essas matérias em outros sites, outros blogs, até mesmo na TV, quando fazem os especiais sobre a rede mundial de computadores, onde tinha da pirataria. Enfim, sabe, gente, brincadeira à parte. Eu já tinha visto, mas eu nunca parei pra reparar em nada. Eu nunca fiquei assistindo desde quando eu tinha quase revelando meu tempo, pra não dizer minha idade, mas desde que eu já vi 17, eu nunca usando pra ver nada, nem na fita, nem em DVD, e muito menos ficar procurando no YouTube. Já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu acredito que exista, mas por brincadeiras de produtores ou de outra pessoa que tenha feito isso pra zoar, pra que a gente estivesse exatamente falando sobre isso. No caso do desenho da Pequena Sereia, tem uma cena que é bem no final do filme mesmo, que tá havendo o casamento da Úrsula com o príncipe e o padre. Pô, contou spoiler do filme, cara. Que spoiler do filme? Cara, o negócio tem 20 anos de idade. Tô brincando. Spoiler do filme seria se eu dissesse que a Úrsula morre no final. Aí é o spoiler. O padre, que é um padre baixinho, ele sobe numa escadinha e por alguns segundos o desenho que deveria ser a rótula do joelho dele fica parecendo que é uma ereção, entendeu? A explicação da Disney é que a cena é do padre subindo a escadinha e aquela protuberância na perna é a rótula do joelho dele. Agora, Nerd Macha, uma coisa que não dá pra engolir, se você for ver a cena, é que ele já tá em cima da escadinha. É sim, meu bem, mas até aí, até dizer que focinho de porco não é tomada, a pessoa enxerga o que quiser, né? Outra do tipo, você enxerga o que você quiser, é a primeira capa do DVD da Pequena Sereia, que foi lançado em 94, 95, se eu não me engano, em que uma das torres centrais do Palácio do Rei Netuno parece um pene. Essa aí eu já vi essa história. Se vocês olharem a imagem que tá na pauta, e eu vou tentar colocar essa imagem também no link relacionado, cara, parece, mas você tem que forçar muito a barra. É isso que eu ia falar também. Eu acho que você tem que ser muito pervertido pra ficar procurando pinto nos desenhos. Não. Ah, segundo aquele site Snopes, que trata tudo de lendas urbanas, né? Diz que é completamente não proposital. Não, mas ele é tão proposital, cara, que se esse aí é um pênis, o de baixo dele, a torre logo abaixo, então Hong daquele estilo GGG. Porque é o mesmo assim, formato, só que o de cima é magrinho e o de baixo é grosso. Mas por que, que vocês acham que a Úrsula quer o castelo? Pra sentar nele. Pra sentar nele. Escolhe o tamanho, o dia, a inspiração que ela tiver. Né? É, né? Tá bom. É melhor ouvir isso que ser surdo. Agora, uma cena que realmente aconteceu, e isso eu tenho o DVD e sim, eu já vi que ela tá lá mesmo no DVD, é numa cilada pra Roger Rabbit que a Jessica Rabbit aparece de perna aberta. É, isso aí eu já vi também, hein? Isso existe, essa cena existe. Isso é naquela cena que eles estão fugindo de Toontown. Isso. E aí o juiz joga aquele líquido lá no chão, isso. O carro escorrega, a Jessica Rabbit sai voando do carro, rodopiando. E se você passar ali frame a frame, você vê alguma coisa que lembra muito a Jessiquinha Rabbit. Jessiquinha Rabbit. A coisinha da Jessica aparece num frame. Mas, cara, num desenho como Uma Cilada para Roger Rabbit, onde a personagem Jessica Rabbit já foi desenhada para ser sexy, isso não tá num contexto? Ela não é uma garota má, ela foi apenas desenhada para parecer assim. Ela não é uma sacana, ela só foi desenhada assim. Sacana são os desenhistas, não ela. Falar a verdade, existe uma política dentro dos estúdios Walt Disney que eles abominam associar os personagens dele com pornografia, né? Isso é uma história verdadeira. O Harlan Ellison, que é um escritor famoso de ficção científica, roteirista de centenas de filmes, né? Ele trabalhou durante um tempo nos estúdios Disney e ele foi mandado embora sumariamente porque no refeitório ele fez um comentário sobre fazer uma animação pornográfica. Fazer o quê, né? Uau! O cara comenta na hora do almoço, uma hora que teoricamente o cara tá livre pra falar o que ele quiser, né? Mas na Disney não. Ele não é um qualquer cara, ele é um cara que escreve pra caralho. É, né? É por isso, ele fica escrevendo pra caralho, é por isso que ele foi mandado embora. que piada horrorosa. Tá bom. Luigi, fala, eu sei que você quer falar. Como é que história é essa de desenhos nazistas na Disney? Não sei. É que eu tenho essa versão. Quando eu tava fazendo publicidade, o meu professor mostrou pra gente esse vídeo. E só que dentro da aula, né, ele mostrou tudo que tem dentro do desenho, que são 10 minutos de episódio, e todas as referências que tem, não só ao nazismo, mas como a outras coisas relacionadas ao nazismo, né? Que tudo bem que o episódio ele é totalmente 95% do episódio é nazista, né? Que os 30 segundos finais foge disso, né? Mas esse episódio com o Donald, que se chama, eu esqueci completamente... Der Führer Face. Der Führer Face, né? Ele tem outras cogitações além disso, porque no fim do episódio, inclusive, esse tem um momento... Esse episódio é um PSA, não é? Não é contra o nazismo, na realidade? Assim, esse episódio, ele é contra o nazismo, ele fala contra o nazista, né? Tudo bem. Ele é contra o nazismo, mas ele mostra várias coisas relacionadas ao nazismo. Quando tem um momento do desenho que o Pato Donald, ele apontam armas pra ele, de todos os lados. E se você for ver, são 7, que é o número da perfeição também. Quando ele vai pra fábrica, mostra a fábrica, no começo, são mostradas várias torres, se não me engano são 7 torres também, e na fumaça que vem da torre tem rostos, formato de rostos também. Então o episódio é lotado de referências. Mas é um episódio muito legal, porque quem não viu o episódio, você fala, deixa eu mostrar um episódio aqui diferente pra você. O cara fica todo, qualquer um que veja, fica extremamente espantado. No final mostra que era um sonho, tudo e tal, mas é bem interessante pra você ver como era. E tem uma outra coisa também, no fim do episódio jogam um tomate na cara dele. É como se fosse, a ideia é como se fosse sangue escorrendo da cara dele. Tem várias referências, mas é muito legal esse episódio. Luigi, eu li que a produtora fez com essa intenção de conscientizar as crianças da época do que estava acontecendo em torno da Segunda Guerra. Então, exato, eu acho que faz todo sentido rolar e as pessoas confundirem que seja apoiando o nazismo. Não, mas o que acontece? Esse é um daqueles famosos desenhos institucionais que o Walt Disney teve que fazer para o governo americano para ele não ser taxado de nazista. Entendeu? E que nem de longe é o mais estranho que ele teve que fazer, porque a história da menstruação é muito mais bizarro. Muito mais bizarro. Só que nesse caso, esse desenho institucional do Donald, o Der Führer's Face, ele mostra mais pro meio do filme uma musiquinha, que é uma bandinha que tá tocando, uma bandinha de alemãos, né? Que o cara, se tu ouvir a letra, se tu prestar atenção na letra, a letra tá sacaneando o Hitler. Então não é só no final que você vê que o filme, que o desenho é um desenho antinazismo. Desde o meio pra frente, verdade, com a letra, porque a letra é uma coisa, oh meu Deus, vamos dar uma porrada no Hitler, ou eu quero é ver a cara do Führer, e são coisas que é bem pra sacanear mesmo o desenho a cara do Hitler. Então não é só no final que a gente vê que era um desenho antinazista, entendeu? Bom, tem esse do Pato Donald, mas tem outro, não tem também, que é o Educação para a Morte? Sim. Que esse é propaganda mesmo antinazista. Esse é propaganda antinazista e esse é medonho até dizer chega, cara. Isso aí não parece desenho da Disney de jeito nenhum, cara. É muito bizarro. É muito bizarro mesmo. Bom, esse é estranhão. Tipo, vamos parar com esse papo, porque esse papo tá ficando muito, muito bizarro. Mas tem um desenho da Disney que eu acho um dos mais bizarros que os estúdios Disney devem ter feito, que não tem nada a ver com nada, porque é um desenho surrealista chamado Destino, que é feito em cima de um roteiro do Salvador Dalí, cara. Cara, não tem desenho mais surrealista da Disney do que Fantasia. Leva a mão, não. Não, você já assistiu Destino? Ó, gente, isso aí é falta do Frisone. Fantasia é a bizarrice. O Fantasia é a bizarrice Disney em forma de longa-metragem. Não, Fantasia não é uma bizarrice. Fantasia é um desenho experimental onde eles juntaram animação com música clássica, música orquestrada, porque ele estava na pegada de fazer um desenho que não tivesse um roteiro definido, era mais para mostrar uma espécie de tela em movimento juntando música com isso. E é onde tem o mais do que famoso esquete do Mickey Aprendiz de Feiticeiro, né? Que tão famosa ficou, mas tão famosa ficou que virou filme com Nicolas Cage. Ah, eu não vi esse filme, cara. O Nicolas Cage tá muito por baixo no meu conceito. Ô, gente, coitado. Te garanto que você não tá perdendo nada, Matheus, de não ver a frente. Eu não vejo nada do Nicolas Cage desde, sei lá, com o Nair. É. Faz muito tempo. Depois que o Nicolas Cage inventou de ser o motoqueiro fantasma, eu já perdi completamente o respeito por ele. Tá muito ruim, cara. Vamos lá, que mais? Mais um papo. Ah, não, esse com certeza é uma coisa que fez a minha cabeça explodir. Apesar de que eu sabia que a Disney tinha esse tipo de, vamos dizer, de técnica, de artística, mas quando eu vi essas imagens, cara, eu fiquei muito triste com a Disney. Vocês sabiam que a Disney recicla os frames de animação dela nos seus desenhos animados? Mas todo cara faz isso de desenho animado. Não, mas uma coisa é você fazer a mesma animação dentro do mesmo desenho. Por exemplo, o personagem está andando no bosque. Depois o personagem está andando na cidade, muda só o cenário. O personagem andando é o mesmo. Aí, tudo bem. Mas quando você pega dois personagens completamente diferentes fazendo exatamente as mesmas poses, aí já é querer demais. Eu acho que isso é reaproveitar os desenhos. Não, eu não sei como que tá os desenhos hoje, como que tá a técnica de frame hoje em dia, mas Isso já começou desde a Hanna-Barbera. Aí a Disney entrou com a novidade de melhorar isso. Mas mesmo assim, você vê claramente o reaproveitamento dos desenhos, das ilustrações, do concept art de desenho para desenho. Mas assim, eu não sou tão contra isso, não. Eu acho que dá para reutilizar. E essa cena até que você tirou como exemplo, para a gente ver, claro, a reutilização de cena, né? Você só vai perceber se a gente for conversar sobre isso. No desenho, assistindo, você não vai ficar reparando nisso. Sim. Ou vai. Sim. Eu acho justo, acho válido e vejo de alguma certa maneira, dependendo do caso, até mais como uma homenagem do que como oi filho, exatamente, acabou. Eu acho que isso é uma questão de economia, porque a animação é sempre muito caro, né? Eles não estão roubando ninguém, porque os frames pertencem a eles, então eles fazem o que bem entenderem, né, com isso. E na realidade, cara, eu não tenho nada contra isso, não. Não, tudo bem. Isso é muito menos crasso do que o sistema de reaproveitamento que a Hanna-Barbera fazia, por exemplo, de botar o Fred Flintstone correndo durante 5 minutos e o fundo ficasse repetindo 1000 vezes. Essa da Hanna-Barbera é ótima. Que, por exemplo, tá o Fred correndo, só que a animação do Fred correndo é um frame parado. O cenário atrás é uma manivela que a pessoa girava e o cenário ficava rodando. E ficava se repetindo. Você disse o quê? É baratear o desenho. Pra você criar, a Disney, ela reaproveitava, mas são filmes, são longas, né? Então são algumas cenas apenas. Agora, no caso da Hanna-Barbera, era o quê? Era um estúdio barato. É, bateando o desenho para vender em grandes quantidades, em grandes produções. Então havia necessidade de fazer muito mais para a Disney poder fazer. Além do mais, a gente tem que levar em consideração a forma como a Disney trabalhava antigamente, antes de haver a captura de movimento por computador, que tem muito hoje em dia, né? Eles faziam coisas que hoje são inacreditáveis, como, por exemplo, levar uma família de viados para dentro do estúdio só para os artistas ficarem copiando a forma como eles se movimentavam para fazer Bambi. Sim, sim. Agora, uma coisa bizarra da Hanna-Barbera, que uma das coisas que mais denota o barateamento do desenho na Hanna-Barbera são cenas. Uma vez que eu vi um episódio do Zé Colmeia em que nitidamente você conseguia perceber que a parte de cima do tronco do Zé Colmeia era uma figura estática e só as pernas se mexiam. Eu já vi isso aí. Fica com cores diferentes. A parte de baixo da perna é de marrom escuro e a parte de cima do tronco de marrom claro, cara. Nem pra fazer da mesma cor os filhos da mãe fizeram. Mas acho que a Disney tem produzido só 3 animações e a partir delas tinha feito todas as outras. Mas acho que isso é uma baita sacanagem. Não, isso é uma baita de uma sacanagem, porque não tem animações, as animações não são tão parecidas assim entre si, só, mas tem algumas cenas. No caso, olha só, alguns frames em animações muito diferentes. Para os ouvintes poderem entender do que a gente tá falando, eu vou deixar essas fotos que eu tô mostrando pros meus convidados no cast. Compara o desenho Branca de Neve com o Aristogatas. As cenas em que os anões estão tocando instrumentos são exatamente iguais às cenas em que os gatos... Não. Nesse caso, eu acho que é homenagem. É exatamente o que eu ia dizer. Neste caso, é homenagem. Mas no caso da comparação que tá do lado minha, que é a Branca de Neve e o Robin Hood, esse caso é de reciclagem de cenas, não é homenagem. Porque não é só essas duas ceninhas que eu coloquei da Lady Marion batendo palmas igual a Branca de Neve, dançando igual a Branca de Neve, não. Tem muitas cenas do Robin Hood que você vê exatamente a mesma animação num desenho anterior, como Mog, ou Branca de Neve, ou outros, entendeu? A do Mowgli, o filme de cima do Mowgli é o do Ursinho Pooh, né? O Ursinho Puff. Eu prefiro chamar de Puff também, que agora mudaram e colocaram H, tudo bem. Mas não é agora, na verdade, o nome original é Puff. A gente inventou de Puff. Ah, mas na minha infância era Puffy, então... Bom, independente. Agora a Disney não quer mais que chamem a Sininho de Sininho, agora é Tinkerbell. Ah, cara, eu vou chamar a Sininho de Sininho pro resto da minha vida. Eu quero que a Tinkerbell vá pro inferno, cara. A Tinkerbell, inclusive... A Tinkerbell, pra mim, inclusive, não é a Sininho, porque a Sininho fala... Olha, o Nerd Master tá parecendo o Dave da Disney já, hein? Tá querendo destruir, né? A Tinkerbell. Ah, falando em Tinkerbell, essa é uma bizarrice que eu tenho que passar pra vocês. Não sei se vocês sabem, mas há pouco tempo saiu aqui no Brasil e lá fora também o mangá da Tinkerbell, da Sininho, né? Ah, isso eu não consigo, não. É, isso é verdade. Só que uma coisa que a Disney não sabia quando contratou a artista japonesa pra fazer o mangá é que a artista é um artista de hentai. Ei, me passa esse mangá pra eu ver. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu tenho, tá na minha caixa de quadrinhos horríveis que um dia eu vou fazer um review raivoso a respeito. Eu tô esperando inclusive o vídeo sobre isso, tá, Matheus? Vou fazer, pode ter certeza. Eu quero. Agora deixa eu só tirar uma informação que eu não entendi direito. A Disney contratou, é oficial esse mangá da Tim? É oficial da Disney. Parabéns, Walt Disney! Parabéns! Quem manda contratar japonês, Walt Disney? Você não sabe que esse povo é doido, Walt Disney? Mas ele obviamente, tá congelado. Eu já li o mangá. No mangá não tem nada assim explícito nem nada, mas a artista é lá no Japão, só faz hentai, cara. Imagino que o formato do corpo da Tinkerbell seja, né? Olha, eu vou te falar o seguinte, pra mim, a Sininho é uma das personagens da Disney mais sexys que existem. Sim. Eu vou apanhar daqui a pouco, porque a outra metade tá ouvindo tudo que eu tô falando. Cara, na minha opinião, a Tinkerbell em sensualidade, vamos assim dizer, ela só perde pra princesa Jasmine do Aladdin. Mas também a Jasmine é sacanagem, ela tá quase pelada, né? Meu Deus, lá vem ela. Tô não, mas eu tenho dois DVDs da Tinkerbell e eu sei que é isso mesmo. Luigi, eu só posso te dizer uma coisa, meu querido, meus pêsames. Mas eu sei que vai ser zoado, mas até que as historinhas são divertidas. E deixa eu te corrigir também, que ela fala sim, a Tinkerbell, a Sininho fala. Só que não num tom que a gente consiga ouvir, entendeu? Não. Ela eu achei a capa da versão americana. A versão brasileira eu não consegui achar na internet, né? Depois eu escaneio e te mando aí. Escaneio e me manda e vai estar aqui a capa do hentai da Tinkerbell. Caramba, tô curiosa pra ver isso também. Que coisa. Vamos encerrar por aqui. Eu acho, cara, esse papo foi muito louco, cara. Nossa, que feia. Só pra avisar, achei ela meio feia aqui, viu? Prefiro muito mais americana. Cadê? Mas olha o que eu prefiro, né? Esquece o que eu falei aqui, gente, por favor. Sou só um personagem de videogame. Tá muito feio, mano. É mangá, né? Não dá pra falar outra coisa. Não, mas parece mais mal feito, assim. A boca dela tá estranha, o nariz tá grande. Cara, sou só eu que eu tô vendo personagens de Beyblade, né, nessa capa da Tinkerbell. Nossa senhora. Credo. Beyblade? Credo. Bom, deixa pra lá. Eu não sei se eu tô vendo Beyblade ou então personagem de carta do Yu-Gi-Oh! As duas coisas juntas. Né? Por aí. E quando é mangá, né, cara? Mangá tem que saber fazer ou fica tudo igual. O título da capa é Vidia. Vidia and the Fairy Call. Por um segundo eu li Vadia. E você também leu, Luigi. Leu Vadia. E a primeira vez que eu assisti Tinkerbell, eu tinha certeza que uma das amigas dela, uma das amigas que depois acho que virou a melhor amiga, tinha certeza que ela era lésbica. Porque eu queria ficar com a Tinkerbell. Quando mas isso é a sua imaginação. Sim, pérfida. Minha imaginação retardada, eu tinha certeza. Não, eu olhei, é retardada, depois... é pérfida. É canalha, senhor. Então quer dizer que você achar, se você estiver andando por aí e você vê flores cheias de pó de pirlim-pim-pim em cima, é porque duas fadas lésbicas fizeram sexo nela? Por aí. Não, mas o jeito que essa fada se apresentava e falava com ela, ai, que não sei o que, que eu vou te levar pra onde, a gente vai ficar junta sozinha, não sei o que, eu falei, desgraçado, tá querendo pegar ela, entendeu? Só isso. Ah, vamos lá, considerações e jabás finais. Luigi, meu querido, prazer mais uma vez gravar com você. Apesar de que, se eu não tô muito errado, essa é a primeira vez que você grava aqui o Paranerd, ou eu tô errado? Exato, isso? Exato, tá certo. Primeira vez que. É que você esteve no Luigi Talk Show número 2, quando exato, a gente falou de Homem-Aranha. Junto com o HQ Man, inclusive, sim, também. E eu tive também no podcast que a gente falou de Vingadores, que você também teve lá, né? Não, no do Vingadores eu ainda não. Eu tava entrando, eu estive acho que na leitura de e-mails, que daí a gente ia falar do. Ia ter o Luigi Talk Show em breve. Muito bem, então foi um prazer ter você aqui nessa nossa brincadeira. Qual o seu Twitter pra galera ali seguir? Então, vocês podem me encontrar com o Twitter Luigi Show. É, não tem. Antes tinha até, inclusive. É, qual é a palavra? Tracinho deitado lá? Qual é? Underline. Pauzinho deitado. Underline. Não tem mais, entendeu? Tá. Beijo, fantasminha. É. E vocês podem me encontrar também no podcast, né? Onde tem o Luigi Talk Show. E quando vocês estiverem jogando Mario 2, também vocês podem jogar comigo. Vamos falar sério. Vocês vão encontrar o Luigi no Luigi Talk Show quando o podcast voltar? Não, o podcast ele tá de volta. Só que a gente ainda não lançou novos, entendeu? Porque a gente ainda tá dando umas arrumadas. Mas pode colocar o link que ele tá no ar, o podcast, e o Luigi Talk Show também. Só que infelizmente, por enquanto, o Luigi Talk Show tá só com 3 episódios. Que o último foi sobre a trilogia Bourne, pra você ver como faz tempo. Faz tempo. Eu gostei muito do teu episódio do Diablo, cara. Foi realmente sensacional. E fazer o Fat Frog de orelha, cara, foi impagável. Foi minha estreia, tanto como host como editor também. Que bom que todo mundo elogia esse episódio. Eu fico feliz mesmo. Bárbara, minha querida deusa Ártemis do coração. Oi, né, Master? Você e Selene são encontráveis aonde, meu bebê? ilhatemistra.com, no Twitter, no arroba ilhatemistra. Estamos no iTunes também. Que mais, Selene? E o seu Twitter pessoal, tu vai querer ceder pra galera? Sim, me sigam lá no arroba Barbie12Bass, B-A-S-S, e Barbie com Y. Flavinha, Selene, tem Twitter? Flávia com H no final. Só Flávia isso. Com H no final, viu? Flávia. Isso. Obrigadão, foi massa. Tá certo. É, nós agradecemos a passagem. Aliás, fora o Matheus, que já é figurinha carimbada, todo mundo aqui foi estreia no Paranerdia, né? Flávio, Diogo, que é o Luigi, caso vocês não saibam. O Diego, caso você não saiba que é o Luigi. E Madame Dona Ira Craft, finalmente você apareceu por aqui, mulher! Ei, acessem lá o www.mundofreak.com.br, e se quiser procurar pela Ira Morato, também conhecida como Ira Croft, procura onde no Twitter, mulher? @IraCroft. Todos esses links estarão, obviamente, nos links relacionados daqui do Paranerdia. Fala, minha linda. Então, e pra vocês também lembraram de passar lá no PussyCast. Ah, sim, o PussyCast, lógico. Um papo da melhor qualidade sobre sexo com pessoas que sabem falar, mas não sei se sabem fazer. Digamos que é o contrário, né? Que elas sabem fazer, mas não sabem falar a respeito. É aquele negócio, todo mundo faz, todo mundo gosta, mas tem vergonha de dizer, né? Lá a gente diz o que a gente acha que deve dizer. Muito bem, muito bem. E ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy.